novo ano começou e outubro já chegou. Tempo passa sem eu ver, só queria perceber mais se eu pudesse voltar pra retocar a vida, cada erro, cada trilha, quanta coisa eu mudaria lá. Hoje entendo sim que o que eu não entendi era o melhor pra mim. E há tanto que a palavra tem para dizer, quero ver além, se no final de uma vida vale a pena crer. Mas vou esperar, eu vou esperar.